Já passei por muitas dificuldades na minha vida em Pirituba, cercado por violência, crimes, mas escolhi o esporte para seguir. Já ganhei medalhas, títulos, e um deles foi o de melhor jogador do mundo. Mas o importante mesmo é ser humilde. Eu sou Sérgio Escadinha, Serginho, líbero da seleção brasileira de vôlei, e eu nasci para vencer. Shalom. É, o Cubo. Minha vida também, muitas dificuldades, sempre teve muita luta, muito empenho. Para você realmente conquistar os objetivos na sua vida, você tem que perseverar sempre. É, você não pode desistir na primeira queda, não pode desistir diante das dificuldades. E sem dúvida alguma, na minha vida sempre coloquei em meta meu objetivo. Aqui quem está falando é o André Santos. Jogador da seleção brasileira, atualmente jogando na Turquia, no clube Fenerbahçe. E um último clube de passagem no Brasil foi o Sport Clube Corinthians. E eu também nasci para vencer.